Bora balançar, meu irmão. Oi. Eita, que lapada de samba, não é? É batida louca ao vivo. Simbora, senhora. Tô de love in love com você, meu amor. Eu quero amar você. Tô de love in love com você. Eu quero amar você. A gente não namora, mas eu tô te amando. Hoje na escola eu parei pra te ver. Só dá rabo de olho que eu tenho de parede. Caiu na minha rede, eu quero amar você. A gente não namora, mas eu tô te amando. Hoje na escola eu parei pra te ver. Só dá rabo de olho que eu tenho de parede. Caiu na minha rede, eu quero amar você. Tô de love in love com você. Eu quero amar você. Tô de love in love com você, meu amor. Eu quero amar você. Joga pra cima, joga pra cima, vai. Eita! Lê, lê, lê, lê, lê. Tô de love in love com você. Eu quero amar você. Tô de love in love com você, meu amor. Eu quero amar você. A gente não namora, mas eu tô te amando. Hoje na escola eu parei pra te ver. Só dá rabo de olho em canto de parede. Caiu na minha rede, eu quero amar você. A gente não namora, mas eu tô te amando. Hoje na escola eu parei pra te ver. Só dá rabo de olho em canto de parede. Caiu na minha rede, eu quero amar você. Tô de love in love com você. Eu quero amar você. Tô de love in love com você, meu amor. Eu quero amar você. Ei! Lê, lê, lê, lê. Ah, coração bandido. Tô de love in love com você. Eu quero amar você. Tô de love in love com você, meu amor. Eu, e aí? Vai! Eu tô de love in love com você, meu amor. Quero amar você. Tô de love in love com você. Eu quero amar você. Deixa pra razão. Eu quero te amar. Vai, dança. Eu nunca vi um cabra tocar desse jeito, viu? Para safoneiro! Oi, oi, oi! Um abração pro meu amigo Raimundo Campelo, lá na Ação Tropical. Batida louca, louca, ao vivo! Meu coração tá sofrendo, meu consolo é chorar por gostar de uma mulher que não pode me amar. Ela é comprometida, ai, ai, não consigo conformar, ai, ai, ai. Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher. Ô, mulher sem carinho, menino. O amor sendo secreto só faz a gente sofrer. Este sendo o meu destino, sofrerei até morrer. Ai, ai, ai. Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher. vistosada, é. Oh. Pisa, pisa, pisa, vai. Joga, negão. Você me traiu, isso eu não aceito. Eu jamais perdoarei. Você vai e o outro vem. No seu lugar tem que ter alguém. Você me traiu, isso eu não aceito. Eu jamais perdoarei. Você vai e o outro vem. No seu lugar tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. É. Ô, mulher bandida. Ô, cai nos seus braços hoje, ó. Batida louca ao vivo. Assim. Você me traiu, isso eu não aceito. Eu jamais perdoarei. Você vai e um outro vem. No teu lugar tem que ter alguém. Você me traiu, isso eu não aceito. Eu jamais perdoarei. Você vai e um outro vem. No teu lugar tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. É. Oh. Aí. Nossa. Você me traiu, isso eu não aceito. Eu jamais perdoarei. Você vai e o outro vem. No seu lugar tem que ter alguém. Você me traiu e se eu não aceito. Eu jamais perdoarei. Você vai e o outro vem. No seu lugar tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. Para me amar, para me fazer feliz. Tem que ter alguém. Isso aí, meu irmão. Bora, bora. Os casais apaixonados. Sucesso. Eita, safoneiro doido. Vai pra isso, vai. Bota pra lascar. Aí, o pessoal da Vaqueiro Produções, lá de São Paulo, senhor. Hoje tô, com a vontade louca querendo fazer amor. Hoje tô, você tem que ser mais debaixo do cobertor. Hoje tô, com a vontade louca querendo fazer amor. Hoje tô, você tem que ser mais debaixo do cobertor. Me dá tesão quando ela tá minha saia. Ver sua calcinha quando ela anda naquela bicicletinha. Aí ficou mais louco, menina danadinha. Me dá tesão quando ela tá de minha saia. Eu fico louco para ver sua calcinha quando ela anda naquela bicicletinha. Aí ficou mais louco, menina safadinha. Hoje tô com uma vontade louca querendo fazer amor. Hoje tô, você tem que ser mais debaixo do cobertor. Hoje tô com uma vontade louca querendo fazer amor. Hoje tô, você tem que ser mais debaixo do cobertor. É assim que eu gosto. Nem que eu me lasco, vai. Rasga, gaitê. Hoje tô,

alto-falante vai tremer. Vou aumentar o volume do som e vou pedir pro amigo garçom pra trazer mais bebida pra essa mesa. Estou pagando, eu não acho ruim. Quando a banda começa a tocar, chama a morena, começa a dançar. Gosto com gosto, dança com dança, na pisadinha até amanhã. Vou aumentar o volume do som e vou pedir pro amigo garçom pra trazer mais bebida pra essa mesa. Estou pagando, eu não acho ruim. Quando a banda começa a tocar, chama a morena, começa a dançar. Gosto com rosto, gosto com gosto, na pisadinha até amanhã. Ninguém vai parar. Ei, gatinha, não para não, treme a bundinha, vai, treme, treme. Já misturei cerveja com cachaça, me embriaguei por causa de você. Quero saber se ainda tenho uma chance. Se não tiver, alto-falante vai tremer. Vou aumentar o volume do som e vou pedir pro amigo garçom pra trazer mais bebida pra essa mesa. Estou pagando, não acho ruim. Quando a banda começa a tocar, chama a morena, começa a dançar. Gosto com rosto, gosto com gosto, não faço uma até amanhã. Vou aumentar o volume do som e vou pedir pro amigo garçom pra trazer mais bebida. Chama morena, começa a dançar. Rosto com rosto, coxa com coxa. Não faço uma até amanhã. Ninguém vai parar. Ei, Judite, não pare não, não pare não, viu? Eita, forrozado. Pra tocar nos buquetes da sua cidade. Não mexe com a minha pretinha não, viu? Senão te pega aí embaixo, viu? Olha, rapaz, vem que é ser safado, bichão. É batida local, viu? É a viúda, é a viúda, é a viúda. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. É a viúda, é a viúda, é a viúda. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. Eu fui pro mar, fui tirar bambu, a coisa ficou preta, fui embora lá pro sul. Eu fui pro mar, fui tirar bambu, a coisa ficou preta, fui embora lá pro sul. O cabeludo quer tirar do alçado, qualquer dia eu deixo ele no caminho arrochado. O da cacique vai fazer uma pirueta, nunca mais tu vai mexer no bumbum da minha preta. Bambu inchado nesse cabeludo, quem mexeu com a minha preta, esse cara é um abiúdo. Bambu inchado nesse cabeludo, quem mexeu com a minha preta, esse cara é um abiúdo. É a viúda, é a viúda, é a viúda. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. É a viúda, é a viúda, é a viúda. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. Papai, você mexeu com a minha preta. Não mexe não, viu? Eu tô te vendo. Tô de olho em você, viu? Quero ver assim, ó. É a viúda, é a viúda, é a viúda. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. É a viúda, é a viúda, é a viúda. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. Eu fui pro mar, fui tirar bambu, a coisa ficou preta, fui embora lá pro sul. Eu fui pro mar, fui tirar bambu, a coisa ficou preta, fui embora lá pro sul. O cabeludo quer tirar do alçado, qualquer dia eu deixo ele no caminho arrochado. O da cacique vai fazer uma pirueta, nunca mais tu vai mexer no bumbum da minha preta. Babu inchado nesse cabeludo, quem mexeu com a minha preta, esse cara é um abiúdo. Babu inchado nesse cabeludo, quem mexeu com a minha preta, esse cara é um abiúdo. É abiúdo, é abiúdo, é abiúdo. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. É abiúdo, é abiúdo, é abiúdo. Eu vou meter babu inchado, nega, nesse cabeludo. Olha esse bambu aí, meu irmão.

Essa menina que vem aqui do meu lado, dança de som, é pesado, manda operar o som. Menina ficou louca quando beija sua boca e ranquei o seu batom. E aí? Dança de demais, opera esse som. Eu quero ver essa menina balançar. Dança de demais, opera esse som. Eu quero ver essa menina rebolar. Que dança de demais, apareça. Eu quero ver essa menina balançar. Dança de demais, apareça o som. Batida louca vai batendo pra lascar. Bota pra lascar, vai. Bora vaqueiro, traduções. Bebe, vai. Dança de demais, apareça o som. Eu quero ver essa menina balançar. Dança de demais, opera esse som. Eu quero ver essa menina. Ela que dança de demais, opera esse som. Eu quero ver essa menina balançar. Dança de demais, opera esse som. Na pisadinha eu boto pra lascar. Essa menina que dança aqui do meu lado, dança de som, é pesado e manda operar o som. Menina ficou louca quando beijei sua boca e ranquei o seu batom. Agora tá dizendo para operar o som. Dança de demais, aparece o som. Eu quero ver essa menina balançar. Dança de demais, aparece o som. Batida louca, arrebatando pra caura. Olha que dança de demais, aparece o som. Eu quero ver essa menina balançar. Barulho de dança de demais, aparece o som. Batida louca, batendo pra lascar. Bota mais um, meu patrão, que é rei do paredão de som. Tô mandando o som ao vivo. É ao vivo, ao vivo. Mais sucesso! Mais um sucesso! É pra dançar, meu irmão! É! Ei, novinha! Vem fazer amor, sim, vem! Eu só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar pra você. Só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar pra você. Eu só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar pra você. Só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar agora. Virar de frente, de ré, de lado e de trás. De frente, de ré, de lado e de trás. Virar de frente, de ré. Vira, vira, vira, vira, vira, vira. Acessão. Virar de lado, de ré, de frente, de trás. De lado, de ré, de frente, de trás. De lado, de ré, de frente, de trás. De lado, vira do jeito que o rapaz quiser. Dá essa merda. É 3D. É tudo desmantelado. Ao vivo aí. Vamos se embora, meu patrão, JJ. Lá de Cajamar. Bota esse CD no paredão. Eu só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar pra você. Só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vai saber agora. Eu só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar pra você. Só sei fazer amor em 3D. Vou chamar a gatinha, vou ensinar agora. Virar de costa, de lado, de frente, de trás. De costa, de lado, de frente, de trás. De costa, de lado, de frente, de trás. Pode machucar o rapaz, vai. De costa, de lado, de frente, de trás. De costa, de lado, de frente, de trás. De costa, de lado, de frente. Vem de ré, vem de ré. Vale, vai. Até o guitarreiro tá virando a bundinha pelo lado, ó. Bora, camarão. Esse é malvado, viu? É malvado. Ele é malvado. Ele é malvado. Eu só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar pra você. Só sei fazer amor em 3D. 4, 5D, qualquer jeito, velho. Eu só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, vou ensinar pra você. Só sei fazer amor em 3D. E se você não sabe, é assim, velho. Virar de lado, de ré, de frente, de trás. De lado, de ré, de frente, de trás. De lado, de ré, tudo D. Assim vem, novinha. Virar de lado, de ré, de frente, de trás. De lado, de ré, de frente, de trás. De lado, de ré, de frente, de trás. Dança aí, dança, dança, dança. Vamos embora, meu patrão. puxa esse forró aí. Que puxa esse forró, que puxa esse forró. Safoneiro marrado. O bicho pega, eu passo pro menino queimado nessa bodega. O couro com asa cresce, o bicho pega, eu passo pro menino queimado nessa bodega. Aí o couro com asa cresce, o bicho pega, eu passo pro menino queimado nessa bodega. O couro com asa cresce, o bicho pega, eu passo pro becinha queimado nessa bodega. Olha o tirinho, olha o tirinho. Tirinho, olha o tirinho.

mim. Quero seu amor. Na minha mesa tem champanhe, tem chandon, mas eu peço pro garçom um uísque pra nós tomar. Ele vai lá e me traz um cavalo, um branco, um red label, um black label e um litro de open bar. Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Gastar dinheiro não é dar conta de ninguém. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Pois esse mundo o homem só valor que tem. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Gastar dinheiro não é da conta de ninguém. Hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro. Pois nesse mundo o homem só valor que tem. Forró, batida louca, ao vivo. Hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro. Rasgar dinheiro não é da conta de ninguém. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Pois nesse mundo o homem só vale o que tem. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Rasgar dinheiro não é da conta de ninguém. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Pois nesse mundo o homem só vale o que tem. Na minha mesa tem champanhe, tem xandó, mas eu peço pro garçom um uísque pra nós tomar. Ele vai lá e me traz um cavalo branco, um red leg, um black leg, um lindo homem. Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Gastar dinheiro não é da conta de ninguém. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Pois nesse mundo o homem só vale o que tem. Hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro. Rasgar dinheiro não é da conta de ninguém. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Pois nesse mundo o homem só vale o que tem. É moçada, bora dançar forró, hein? Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Vai, riba. Bora, safoneiro. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Gastar dinheiro não é da conta de ninguém. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Pois nesse mundo o homem só vale o que tem. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Gastar dinheiro não é da conta de ninguém. Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Pois nesse mundo o homem só vale o que tem. É moça, bora dançar forró. Seus amigos sempre me trocavam. Caí no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor. Hoje é você quem chora e eu respondo assim. Olha, amor, eu queria voltar pra ti, mas confesso que não. Amanhã talvez. Olha, amor, eu queria pedir perdão, mas de todo o meu coração, pelo mal que eu lhe fiz. Eu queria voltar pra ti, mas confesso que não. Amanhã talvez. Olha, amor, eu queria pedir perdão, mas de todo o meu coração, pelo mal que eu lhe fiz. Dança aí! Forró, batida louca, ao vivo. Suportei calado todo o seu chaveco, que fui o culpado. Se o mal que fiz foi te amar demais. Olha, quando a gente ama, tudo se perdoa. Mas eu percebi que você ria à toa, e pros seus amigos sempre me trocavam. Caí no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor. Hoje é você quem chora e eu respondo assim. Olha, amor, eu queria voltar pra ti, mas confesso que não. Amanhã talvez. Olha, amor, eu queria pedir perdão, mas de todo o meu coração, pelo mal que eu lhe fiz. Olha, amor, eu queria voltar pra ti, mas confesso que não. Olha, amor, eu queria pedir perdão, mas de todo o meu coração, pelo mal que eu lhe fiz. Puxa aí! Isso é batida louca, falando de amor pra galera. Bora dançar, menina. Alvi, papai de céu no solo de ergueu os teclados. Eita, forrozão! Lá no meio do salão, disse que coisa gostosa. Cada boca que eu tava, ela estava me olhando. E eu tomando cachaça, cerveja eu tô jogando. No forró batida louca, tempo de pé queimando. Vem dançando gostosinha, vem dançando gostosinha, agachando e levantando com o dedo na boquinha. Vem dançando gostosinha, vem dançando gostosinha, agachando e levantando com o dedo na boquinha. Eu tô tranquilo, tomo uísque Red Bull. Eu não durmo nem serviço. Bora o velho gabiru, bebo dando um grito. Vem dançando gostosinha, vem dançando gostosinha, agachando e levantando com o dedo na boquinha. Vem dançando gostosinha, vem dançando gostosinha, agachando e levantando com o dedo na boquinha. Segura aí, doidão. Vem dançando gostosinha, vem dançando gostosinha, agachando e levantando com o dedo na boquinha. Vem dançando gostosinha, vem dançando gostosinha, agachando e levantando com o dedo na boquinha. Olha a coreografia, ó. Tá bonito, treino pra bozão, vai, vai. Tá bonito, batida louca pra você. Rasga gaitê. Hoje tô com a vontade louca querendo fazer amor. Hoje tô, você tem que se masturbar do cobertor. Hoje tô com a... Bora, hoje menino. Tô, hoje tô. Você tem que ser macho baixo do cobertor. Me dá tesão quando ela tá de minha saia. Eu fico louco para ver sua calcinha. Quando ela anda naquela bicicletinha, aí fico mais louco, menina danadinha. Me dá tesão quando ela tá de minha saia. Eu fico louco para ver sua calcinha. Quando ela anda naquela bicicletinha, aí fico mais louco, menina safadinha. Hoje tô com a vontade louca querendo fazer amor. Hoje tô

de carrão, bebe whisky, Red Bull. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Ela tá do jeito que o bomboy é bom gosta. Cabelo cassiano, com pince no umbigo. Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. É, meu irmão, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Batida louca, louca, ao vivo. Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Ela tá do jeito que o bombaia bumba. Cabelo cacheado, com pins no umbigo. Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Riguinho! Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum. Vou tocar no swing, bela balança bumbum. Toca aí, safado, vai. Pisa. Do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira. Vou tocar a noite inteira. Vou dormir no cabaré. Eu disse hoje que eu vou encher a cara. Pra esquecer dos preconceitos do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira. Vou dormir a noite inteira. Vou tocar no cabaré. Tenho doidinho dizendo que eu não canto. Que sou desafinado. Que só ele é babalá. Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo. O povo todo tá querendo. Deixa o doido cantar. Esse peixinho é dizendo que eu tenho asa. Que acho que tá quebrada, que eu não consigo voar. Se tá com medo, por favor, segura a mala. Pois eu tô caindo fora pra poder te arrastar. Aí o couro com asa cresce, o bicho pega. Eu nasço pro menino queimado nessa bodega. O couro com asa cresce, o bicho pega. Eu nasço pro menino queimado nessa bodega. Aí o couro com asa cresce, o bicho pega. Eu nasço pro menino queimado nessa bodega. O couro com asa cresce, o bicho pega. Eu mostro pro bichinho queimado nessa bodega. Olha o tirinho, olha o tirinho. Hey! Tirinho, olha o tirinho. Preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira. Vou dormir a noite inteira. Vou tocar no cabaré. Eu disse hoje que eu vou encher a cara. Pra esquecer esse preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira. Vou dormir a noite inteira. Vou tocar no cabaré. Tem um vizinho dizendo que eu não canto. Que eu sou desafinado. Que só ele é blá blá blá.

neném. Quero ser seu, meu bem. Comigo! Vem gatinha, vem tremer a pisadinha. ou bate palma empinando a bundinha. Vem gatinho, larga, larga essa tesaba. Menina linda que está me enchendo o saco. Vem gatinho, vem tremendo a pisadinha. Ou bate palma empinando a bundinha. Vem gatinho, larga, larga essa tesaba. Menina linda que está me enchendo o saco. Eu vou te mostrar minha pegada de amor. Eu vou te mostrar minha pegada, ai, ai, ai. Eu vou te mostrar minha pegada de amor. Eu vou te mostrar minha pegada, ai, ai, ai. De novo, olha aqui. Vou te mostrar minha pegada de amor. Eu vou te mostrar minha pegada, ai, ai, ai. Eu vou te mostrar minha pegada, olha amor. Eu vou te mostrar minha pegada, olha.